在光线当中稍微过来三米多。Na 200, solo agora esse cono direito 21.9, solo livrar, bem-vindo. Obrigado, eu vou chamar o solo azul, traço tem pássaros na sinal em torno de 510, tá ok? Tá ok, obrigado. Azul pista livre, venha 150.5, pouso autorizado 1-0. Livre pouso, azul na 0, 4298. Salvador, azul 4208, pronto, 4-0-0. Salvador 08, tráfego companhia na curtíssima, após ali mantém. Após o tráfego na curta, ali mantém na curta. Torre é o Papa Romeu Mike Copilo? Na escuta, prossiga. Ok, a próxima aqui é Pituaçu, já foi liberado pelo controle, está regressando para Salvador via farol de Itapuã. Sim, já pode falar de Itapuã, é Copilo. Copilo. Está abandonado o 10 para 500, Copilo. Sim, estamos mantendo 500 pés, litoral sul, reporte pelo farol. Tranquilo. Papa Tango, Mike da Avianca. 197 livre, decolagem 130 com meia dúzia. Azul 4298, considere solo 53, direita 21.9, solo livrar, bem-vindo. 289, 219, obrigado. Mike Bavianca, tu gostou de cruzar a esquerda, cruzamento do campo, na minha escuta? E aqui ainda na sua escuta com a curva esquerda. Gente, reporte cruzando o campo em aqui, acendendo o Mike Bavianca. Mike, é Coquilo pra 30 segundos a vertical do farol do Itapuã. Sim, é Coquilo, a intenção de prosseguir é, com base pela direita no 7, confirme. Afirmo. Ok, está autorizado então, dá presente, abandone o litoral com cruzamento agora do eixo da 110 e reporte em base pela direita 97. Informação de tráfego, Rolls 44 a 2 milhas, peço um galera em rimar. É o Mike Leto e Romeu, é com Kilo. Kilo. Ali 110, azul 4208. Gente, aguarde o azul, estou com tráfego agora, um Xingu cruzando o campo. Mike Bravianque visual com tráfego agora, controle 120.8, perfil da MAMO, bom voo. Yank, controle 208 da MAMO, bom dia. Azul 4208, vive da colagem 10, 140.8. Autorizou a decolagem pela 10, azul 208. Mike, você já tem ouvido na escuta? Escuta. Tô com esquilos que vai aproximar para 17, tá abandonando o litoral sul, seguido com cruzamento do eixo da 10 e vai fazer uma base pela direita aqui da 17, ok? O Mike já terminou, o já terminou, só informação do tráfego. Tá, saindo do tráfego, fica atento, informa que está próximo aqui ao hangar da AR-Mar, não vai interferir, Roberto. Ah, porra, o Mike é porque ele já efetuou o cruzamento aqui da 1-0, vai iniciar a base pela direita da 1-7. Vai baixar o trabalho. Ciente é Coquilo, base pela direita 1-7 e informação de tráfego, helicóptero a 2 milhas, ok? Perto do hangar da RMAR. Estou visual com o Mike é Coquilo, fica atento ao ROPS 44. Ah, tá ok, tá ciente o Mike é Coquilo. A Lima tem o total. Base 208, decolado 57, controle 20.8, bom voo azul. Chama 20.8, bom trabalho. Quilo pouso autorizado no 7140 com 8. O Quilo ciente, grato. Ah, só para correção, essa aeronave é um Dolphin AS-365, tá? Não é Quilo aqui. Pode confundir aí com o cara ficar esperando os Quilo e passa o Dolphin. Ah, sim, obrigado pela informação. Nada, obrigado. Total, vento 150 km de decolagem. Torre Salvador, bom dia, Oceania 6225, estabilizado no ILS, crescerão no zero. Vento Oceania, quanto vento de afirmação e agarramento salino, informação de tráfego, helicóptero no setor norte, não interfere no seu curso. 6225. Total 9191, decolado 59, controle 20.8, bom voo. 208, muito obrigado. Minha 225, tem pista 10 livre, pouso autorizado, 150 graus, com 7 nós. Livre, pouso, cabeceira 10, chão é a 6225. Marque é Coquil, considere solo 59, prossiga até o pátio 4 e frequência luz estacionada, bem-vindo. Ok, grato, trabalho posterior, não pode ficar. 25, solo 01, correção 02, ao ligar direito no 121.9, bem vindo. 209, obrigado, à direita, o 6225. Torre Salvador, bom dia, 922 da Gol, passando externo, baixado e checando. Gente, principalmente por autorizado na 10, vento no 60 graus, 59. Informação de tráfego, rota 44, setor norte, 500 pés, 2 mil do aeródromo, não interfere. Entra 922, livre, pouso 60 com 05. Salvador 05, direita, 21.9, sol alivrado, bem-vindo. Então, Salvador, bom dia, altura 3663, estabilizado no zero, baixado e travado. 922, sol agora 05, alivrado, 21.9, sol. 219, 922. 3663, sim, escuta a aproximação, informaria pista livre, informação de tráfego. Raul 44, a 2 milhas, setor norte, a 500 pés, não interfere. 7-3-6-6-3. T663, por autorizado no 0, 160 com 8. Autorizado, T663. Mike Celeste Romeu? Eu siga, Mike Celeste Romeu. O Mike Celeste Romeu está exatamente na curta final da 17 aqui, mantendo o voo parado. É, possibilidade de manter essa posição por uns instantes? Afirmo. Mantenha a posição sem interferir com a final da ONU Zero. Temos um Airbus aproximadamente 3 milhas. É um Airbus da TAM. Tá ciente, visão ao contrário, sem interferência, mantendo a posição. Ô, mantiver a jogada. Mike Juliette Romeu. Tem algum tráfego agora para a final da ONU Zero, senhor? Confirme? Tem algum tráfego para a final da ONU Zero agora? Teremos em aproximadamente 3 minutos. Excelente, a possibilidade de uma passagem rápida no eixo da ONU Zero, rapidamente só para uma tomada aérea e livre na sequência? Afirmo, autorizado e reporte para o regresso para o setor norte do campo. Afirmativo, vai reportar livrado aqui. Nosso escutor, Juliette Romeu. Botão 3663 no solo 09, libera a direita, 1219 o solo. Direita 219, bom. Juliette Romeu, agradeço a colaboração, estou voltando para o setor norte. Ok, Romeu, e para informação, temos um Airbus da Ocean Air a 2 milhas do externo. 2 milhas do externo, sim, já está liberando hoje. Oi, Salvador, bom dia, Ocean Air 6312, 1 milha e meia do externo. Ok, Ocean Air 6312, avistado o tráfego, o ajuste é 1019, está livre o pouso na 10, o vento é 1440 graus 08 nós. E pra informação, temos um Robson 44, tá mantendo 500 pés aqui no setor norte do campo, não vai interferir no pouso. Gente, o Chané 63, os dois têm livre pouso na pista 190. Na 6312, tá no solo ao 15, libera a direita, 119. Direita 219, Chiné 6312. Bom dia, passarelo 2223, o ajuste ao 019, para informação, temos um helicóptero, um Robson 44, está na final da 17, fazendo um voo pairado no setor norte, e não vai interferir no seu pouso, até o pouso livre na 10, o vento é 130 graus, 13 nós. Possível, livre pouso na 10-7. 1223 no solo 18, libera a direita, 1219 o solo. Direito 219, 2223. Salvador 3179, pode esperar pronto. Dan 3179, autorizado, a linha aí mantém 1 no 0. 1 no 0, linha mantém 3179. Tan 3179, complete o alinhamento após tenha decolagem autorizada da 1 no 0. O vento é 1 a 20 graus, 0629. Entendi que está autorizado a linha decolar, 3179. Correto. Então, Rio, Mike Juliette Romeu? Prossiga, Mike Juliette Romeu. É para abandonar o setor, a senhora autoriza a proa 250 para a rótula do abacaxi? No momento mantém a proa Whisky, temos as boas da TAN na final da 1-0. A barra de transferência de comunicações. Então, o Whisky aguardando o Manchete Romeu, cuidado. O Mike Juliette Romeu avista o Airbus Latam à sua esquerda? Afirmativo, tá visual. Ok, mantenha a separação visual com o tráfego e chame o controle em 120.8. O mesmo lhe autorizará a ver a rótula da Abacaxi. Afirmativo, 128, grato. Oi, Salvador, bom dia, o TAN 3304 estabilizado, travado. Ok, o TAN 3304, o ajuste é 1019. O vento 1,40 graus, 1,29, é livre o pouso na 1-0, tá 3304. Livre o pouso no 0, 3304. Tá 3179, decolado aos 2-0, chave o controle em 1-20, decimal 8.